Conversei com a morte, a conversa foi lenta. Eu não quero contar histórias, eu quero que eles vejam minha glória. Sonho destruídos eu tive, mas esperança em mim eu mantive. Ficar com a rapa não, nada disso. Consome essa porra te vendo no quilo. Quilo de vida na rua sem treta. Eu e minha mina longe de tristeza. Angústia forte só mata pobre. Rico de 1 milhão é que um morre, mas cima Deus chora. Os bons vão embora, perdi meus amigos pras drogas. Do verbo pensar, pensei eles pensam que essa vida puta dá recompensa. Cê acha que é o tal, é o que cê pensa. A droga não brinca, essa porra é doença. Uma bucha, mais um bicho que eu dei, mais uma cheirei, alucinação. Mais uma fumei, mais uma fritei, mais uma porção de destruição. Não me controlei, fui a fundo, não me contentei, cheirei tudo. Eu estava zen, fumei tudo, eu me entreguei, estraguei tudo. Minha família não me olha, mas como eu era, minha mãe me enxerga como um viciado. Meus amigos da escola nem me reconhecem, minha antiga namorada não me quis travado. Me tranquei no quarto e liguei o som, viajei no som, jogado no chão. Numa solidão, numa depressão, caboclo tremendo, tudo embaralhado. Viajei demais, eu sei demais, me joguei demais, hospitalizado. Viajei demais, eu sei demais, me joguei demais, hospitalizado. Eu não tinha ar, respiraram deu, o meu ar sumiu. O pulmão morreu, coração parou, a mente perdeu. A overdose veio e me combateu. Fui exagerado, quase que morri. Me afoguei no mar, drogas engoli. Doce adormeceu, pedra derreteu. Aula viajou, quase que parti. Quase não voltei, vi de perto a morte. Só sobrevivi, porque a fé é forte. Quase não voltei, vi de perto a morte. Só sobrevivi, porque a fé é forte.